Panorama Agrícola para 9 de dezembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira, noite de lua crescente, 9 de dezembro de 2011. Nós estamos abrindo o Panorama Agrícola. Tá dando na rádio que sábado agora tem festa lá fora. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado desta sexta-feira é: com fogo não se brinca. Confira as atrações do Panorama Agrícola de hoje. Uma dica para o verão. No Alimento e Companhia, vamos falar sobre os benefícios do grão de bico. E no boletim do SC Rural, investimentos em piscicultura em Camboriú, Luiz Alves e Blumenau. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Se preferir, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. No domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. No verão que está chegando, não esqueça de proteger a pele e beber muita água. Água de coco também é uma boa pedida. Prefira picolés de fruta ao invés de sorvetes. É hora das notícias. Na semana passada, nós divulgamos aqui uma nova variedade de pêssego, o pêssego Zili, lançado em descanso no extremo oeste de Santa Catarina. Hoje noticiamos duas novas variedades de pêssego desenvolvidas pela Embrapa. São os cultivares Rubimel e Campai, que já estão disponíveis. A durabilidade e a resistência são muito maiores do que as variedades já presentes no mercado. Enquanto as frutas convencionais duram no máximo 5 dias, o Rubimel e o Campai duram de 10 a 12 dias. Os frutos são grandes, têm coloração vermelha intensa, o que os torna mais atrativos. Em relação ao sabor, os pêssegos são doces e têm leve acidez, fatores que agradam ao paladar do brasileiro. E em média é possível colher 12 quilos por planta, contra 5 de outros tipos de pêssegos. Essas novas variedades de pêssego são resultado do cruzamento da variedade Chimarrita, muito plantada aqui no sul do Brasil, com a variedade Flor da Prince, proveniente da Flórida, Estados Unidos. Lançado em São Paulo, o livro A Imprensa Rural no Brasil, com histórias da agricultura e da informação e da propaganda agrícola. A obra mostra 300 imagens do passado e presente. Com o apoio do Ministério da Cultura, a Imprensa Rural no Brasil tem como autor o jornalista João Castanho Dias. Jorge Rett é coautor do livro aqui para a região sul do Brasil. Então, lançada em São Paulo aí, a obra A Imprensa Rural no Brasil. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O programa Santa Catarina Rural tem investido também na área de piscicultura. O contato é com Hilton Amaral Júnior, do Campo Experimental de Piscicultura da Ipagre em Camboriú. E o Hilton vai nos falar um pouco sobre as suas pesquisas e como elas estão indo a campo, como vão beneficiar produtores de todo o estado a partir de um financiamento do SC Rural com unidades demonstrativas em Luiz Alves e Blumenau. Hilton, como se dará esse trabalho? Esse trabalho ele vai iniciar agora no mês de dezembro de 2011, com a formação de duas unidades aqui no Campo Experimental de Piscicultura de Camboriú, unidade de pesquisa, e as mesmas unidades, a mesma metodologia utilizada no Campo Experimental vai ser montado em duas propriedades, uma em Luiz Alves e outra em Blumenau, onde vai ser montado duas unidades de observação para que produtores de outras regiões do estado possam vir e conhecer essas duas metodologias de trabalho com Jundiá. Além do Jundiá, alguma outra espécie? Esse sistema, essas unidades vão trabalhar com dois sistemas. Um, com monocultivo do Jundiá, em arraçoamento. E o outro sistema vai ser o Jundiá com a tilápia, da linhagem Gift, testando 50% de Jundiá, 50% de tilápia no mesmo tanque. Bem, Hilton, essas tecnologias são tecnologias quase já validadas? Justamente. Esse projeto vai ser o primeiro passo, na verdade, para validar várias metodologias que a gente desenvolveu em 7 ou 8 anos já de trabalho com o Jundiá. Então, vai ser o passo inicial para começar a validar essas metodologias. Existem várias metodologias que a gente já desenvolveu de reversão sexual, trabalhos com poliploidia, com Jundiá, a parte de nutrição, a parte de doenças, né, prevenção de doenças. Então, o passo inicial vai ser os sistemas de cultivo que a gente vai montar nessas duas unidades de observação. Depois disso, virão outras, né? Bem, esse projeto, esse programa patrocinado, digamos assim, pelo Santa Catarina Rural, qual a perspectiva para 2012? Então, esse projeto do SC Rural, ele prevê 3 anos. É 2011, 2012 e 2013. Com recursos destinados a esses 3 anos, né? Para que se mantenha essas unidades de observação e você possa, nessas unidades de observação, inclusive, mostrar outras coisas, não só o sistema de cultivo, mas também outras metodologias que a gente já desenvolveu para a espécie Jundiá. Então, produtores de Jundiá e de tilápia em Santa Catarina podem ser beneficiados por esse processo, né? Justamente. A ideia é trazer todos os anos, durante esses 3 anos, pelo menos 3 grupos de produtores de diversas regiões do estado. A gente, a princípio, está pensando na região norte, na região do Planalto, onde o Jundiá se dá bastante bem também, e na região do oeste do estado. Então, todos os anos virão esses produtores para passar aqui 1 ou 2 dias e conhecer essas unidades de observação. Conversamos com Hilton Amaral Júnior, do Campo Experimental em Piscicultura da Ipagre, em Camboriú. Hilton, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado a vocês também. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Nós vamos falar hoje sobre o grão de bico, que pode ser mais calórico e caro do que o feijão, mas tem lá as suas vantagens. O grão de bico é mais nutritivo, tem mais proteína, potássio, cálcio e magnésio. Regula o intestino, tem ácido fólico, assim controla a anemia e também ajuda na redução do colesterol. E o grão de bico pode ajudar no controle da depressão por aumentar a produção de serotonina, um neurotransmissor que atua entre os neurônios no cérebro, melhorando o humor da pessoa. É claro que o feijão é insubstituível na dieta do brasileiro, mas o grão de bico pode ser uma boa alternativa. A fonte do bem-estar e do bom humor no grão de bico tem relação com uma substância chamada de triptofano, a mesma encontrada no chocolate, no amendoim, na carne e no leite. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio